Você é a melhor mami do mundo. Amiga do céu, o corona chegou. Ele é perigoso e o mundo inteiro parou. Amiga do céu, minha vida mudou. Não posso sair, ai que raiva que eu tô. Eu não entendo do assunto, tenho que prevenir muito. Me diz o que fazer. Lava, lava as mãos pra se proteger. Com sabãozinho, máscara, luva, você também pode ter. Fazer lava, lava as mãos pra se proteger.